Meu pingo está no potreiro, acordando a passarada que dorme lá no coqueiro. Ai, ai, ai, é bem feliz o tropeiro. Só falta você, gaúcha, comigo em meu paradeiro. Ai, ai, ai, é bem feliz o tropeiro. Só falta você, gaúcha, comigo em meu paradeiro. Assim vou camperiando. Ai, ai, ai, é bem feliz o tropeiro. Só falta você, gaúcha, comigo em meu paradeiro. Ai, ai, ai, é bem feliz o tropeiro. Só falta você, gaúcha, comigo em meu paradeiro. No sul.